Repara o controle. Gol 9941, informação Quebec. Gol 1941, aciona identificação, desça para nível de voo 100, confirme desvio. Ok, gol 941, destino nível 100. Informa que está numa vetoração pelo centro Recife na proa 005 por mais 20 milhas. Confirme chamando? Trip 5267, senhor, autorização Confim. Gente da Quebec. Ok, 380 para Confins. Pesulu 16, pista 10, direita, subida da El, Leda após Leda, Bridge. Transponder 5173 e o controle 0935. Trip 5267. 380, Pesulu 16, decola da 10, curva direita da El, Leda após Bridge. 5173, transponder 1935, controle. E pronto, puxe acionamento parte 3. Chamarei. Confirme se tem referência visual com solo? Ainda não. Ciente. Objeto 6721, chame final 120, decimal 8. O Webjet 6741, chame Recife 128, decimal 8, ou TRN 133, decimal 25. 28833, 6741, bom dia. Salvador, gol 9941. Gol 1941, para sequenciamento, curva direita para o 070. 070, gol 941. Controle, o Max dando Juliette. Agora vai curvar à direita na pro de TAP para esse start shield, 19090. A pro de TAP, Mike Tank, Juliette, redução para 2109. 2109, desvio na direita, um ligeiro desvio de direita para dar uma formação, Mike Tank, Juliette, descendo 090. O Mike Tango Juliette informa que está fazendo um pequeno desvio à direita da rota da Proa de Itap para ter uma formação por mais 5 milhas após a Proa da Itap, reduzindo para 210 e descendo para o 090. Controle ciente. 30, Aperuísque 58, Bucaracaju, decola da 10, curva esquerda. Transponder 5411, controle 1935, 5728. Chame pronto. Mará 28. Abaia até 4861, desça para nível de voo 050. 050, 4861. Solo Salvador, então 8001, autorização Recife 330, sente informação Quebec. 660 da TAM. Tá 3660, chama final, frequência 120, decimal 8. 1208, obrigado, tá 3660. São Aracaju, curva esquerda, após a decolagem, 5423, o transponder controle 1935-8001. Aprovado Recife, nível 330, Pian Perisque 58, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda. Transponder 5423, o controle 1935, TAM 8001, gate 11. Chame pronto. Chamarei. Salvador, o azul 4089 para Vitória, no nível 360, centro da Quebec. 360, Vitória, autorizado. Upper Whisky 50, pista 10, curva direita. Subida da El, Leda após Leda, direto Bidev. Transponder 5407, o controle 11935, azul 4089. transponder e o controle, por favor. 5407, o transponder e o controle 119.35. 070, via mar, gol 1600. Gol 1941, desce para nível de voo 060. 060, gol 941. Transponder 1935, controle. Afirmativo, chame pronto. Chamarei 4089. Salvador, boa tarde, Web 6721 estabilizado. 6721, baixou, travou? Afirmou. Ei, livre pouso, pistão 90, 6721, 120 graus, medo. Livre pouso na 10, 6721. Uno, curve à direita pro 095. 095, gol no lado patrona. O Mike Tano já tinha falado ligeiramente à esquerda da Polícia Estado para evitar uma formação. Confie para o controle. Mike Tano Juliette ligeiramente à esquerda da proa de TAP para evitar uma formação. Confie minha proa. 060. Juliette, desça para 3.000 pés, ajuste no 092, nessa proa intercepte o curso do localizador. Chame final, frequência 120.8. Matiu para 3.000, com 1.012 nessa proa, terceira cruz do localizador, e no final chamará 120.8, o Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, chega agora, 120.8. 120.8, Mike Tango Juliette. Atingindo 050, 4861, a 4 milhas de toque. Vai até 4861, desça para 4.000 pés, ajuste na 012. Ajustando-se para 4.000. A 2.000. Vai até 4861, curve à direita, proa 140, nesta proa intercepte o curso do localizador. Vai, atenção, 140 direita, interceptará o local, está pronto, 41. Vai até 4861, chame final, frequência 120.8. 108, agradeço. Boa tarde. Solo 58, direita, 219. 19. 009, gol 9, patrona. Gomia 00, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-2. 4.000 pés, Gomia 00. Está autorizado o táxi Alfa e Juliette, portão 04. Juliette 04, 710. 710, vai, 1600. Controlador, muito boa tarde, Altair 3660. Estamos na aproximação final, baixar o trabalho. 3660, continua a aproximação, aguarda a autorização. Aguardando a sua autorização, Altair 3660. 3667. Solo Salvador, TAN 8001, gate 111 para pushback acionamento. Livre 111, 8001, chame táxi. Livre, chama táxi, 8001. Gol 1941, desce para nível de voo 050, número 4 na aproximação, redução para 1909. Desceu 1950, redução 1909. Gol 1600, redução para 1909. 600, 109 da noite. Gol 1600, chame final, frequência 120 decimal 8. 208. Gol 1941, desse mantenha 08, nível de voo 080. Preparação para sequenciamento, curva à direita para o 150. Base 41, descendo 080, vetoração 150, a proa. Ok, 3410 Campina Grande, pronto cópia? É o gol 74. Afirmativo, 410 para Campina Grande, copia? Copia. Autorizado 410 para Campina Grande, via Pesolo 10 até Neuma, até após direto. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Acione 5432 e o controle 119, decimal 35, o gol no 754. Gol 1941, redução para 1909. Já está mantendo, senhorinha. Gente, desce para o nível de voo 070, chame final em 120 decimal 8. 208, gente. Contando a papapá, Marcos Juliette Romeu. Marcos Juliette Romeu, prossiga. Ah, levando o setor aqui da BR-324, que vai com o pronto da Praça Castrol. Destino 092. Boa tarde, Dona 328, informação Quebec, passando a língua no 190 para o 1320 agora. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés autorizada. 500 pés autorizado, Romeu. Gol no 328, acione identificação na proa de TAP, desça para nível de voo 080. Ativo, TAP, está mantendo proa 040 devido às informações, desce para nível 080, ok? 328. Sente, proa 040, gol no 328. Mais 20 milhas, vai poder aproveitar. Gente. Juliette, o vento 090 graus com 79, 1012, livre pouso para o chão 0. Livre pouso 90, mais que Juliette. 3660, livre. 219. Radar 61 milhas, oeste de Salvador. Foi na proa de Amã para iniciar a chegada Amã. Reporte para a descida. Gente, vai na proa de Amã, para a chegada Amã, vai reportar no diário de descida ao Lima, aquilo do Lula. Trip 5467, autorizado o táxi. Frente, após direita, Juliette, Alfa, ponto espera, torre 1186, altímetro 1012. Juliette Alfa, ponto espera, 118.65.267. 7857-5, puxa acionamento. 5728, aguarde. Fala, tá 3660. 3660, táxi em frente, dá passagem ao tri pessoa esquerda, pois pela Índia, ingresso para o portão 01. Frente Índia para 01, passagem ao tri da 3660. Solotan 8001, está com 45 a bordo, 4 horas e 20, alternando Natal para o táxi. Perdeu contato com o centro e vai precisar de a esquerda para evitar a formação por 401. 3566, confirma para a etapa solicitada? Foi inscrito com a etapa e agora vai precisar de 2 seguidas para a etapa. Gente, confirma a proa. Proficiente. Pessoal, a nível de voo 090 até 3566. 090-3566, informação Quebec. Contribui Salvador Oxané 6315, parou a descida no 190. Oxané 6315, oceano identificação, via chegada mar e pessoal, a nível de voo 100. Desce via para o 100, Oxané 6315. Voo 1328, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, 1012, 1322, já vou onde está. Gente. Lima Kilo Zulu, tá de descida. Lima Kilo Zulu, desça para nível de voo 080. 080, Lima Kilo Zulu. O Romeu Oscar, prossiga. Romeu Oscar, confio para o controle. E na altitude? Ponto de espera 1-0 pronto. Sim, 5267, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera 5267. Torre Gol 9600. 9600, continue a aproximação, aguarda a autorização. Fazendo autorização pós-gol, 600. No gol no 74, puxa acionamento, posição 3. Autorizado, time táxi, gol no 754. Chama táxi 754. O Mike Tango... Juliette, na escuta? Prossiga mais, então, Juliette. É, só atento ao Airbus 300, Airbus não, Boeing 737 da WebJet, que está finalizando o pushback e vai ingressar aí próximo ao pátio 3, ok? Atento a esse tráfego. Visual com o 37 da WebJet, mais então, Juliette. Salvador, muito boa tarde, 5491, não se entende informação que é dessa. 5491, aciona identificação via chegada Bonfi, desce para o nível de voo 190. Quem precisa para o 190, chegada Bonfi, qual é que nós vamos fazer para direita, direita da rota, senhora? É, o ideal aqui para a gente não pegar a formação nenhuma seria pro de pelo, alguma possibilidade. Trip 5491, autorizado para o Edipelo. Autorizado pelo, muito obrigado, cara. Ô, boa tarde, é o TAM 3193. Só boa tarde, é para ter 4861, 1-0. Tá bom, até 4861, tá livre o táxi até o pátio 3 da minha escuta. É hora de ir, né? TAM 3193, aguarde 380 Galeão. Aguarda, fazer a entrevista da EL? Da EL, da EL Leda Bidev. Leda Bidev. É 00? Agora sim, 1-0 com 7, livre pouso. Obrigado. para Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, desce para nível de voo 050. 050, Lima Kilo Zulu. Altera com fim, sua POB e autonomia? POB de 1110, 2 horas e 45 de autonomia. Turbo 941, tá. Tá estabilizado, baixar a checada. Continua a aproximação, guarda a pista livre, 941. Guarda livre, 4 horas. Com 66, curva à direita pro 080. Preciso 66 para final ILS, curva à direita pro 080. Oceania 6315, vai atingindo agora o nível 100. Oceania 6315, desce para o nível de voo 060. Para o 60, Oceania 6315. Voo 74 para o táxi, com 36 no BLB, 4 horas 51, Fortaleza. 36 ou 136, Borges? Não, casa vazia, 36. Ok, o número 5 para decolagem, aguarde para iniciar o táxi, vou no 754. 5, confirme? Tá firme, tem os dois aí no ponto de espera e após tem mais um azul e um webjet. Positivo. A coordenação com controle, ok? Mantenha o ponto de espera. Preliança, Chanel 6315. Bem estimado, 3 minutos, pelo 600, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, o 00. 7, reposte aliado e pronto, cabeceira no 7. Mantenha aqui antes, pede reposte fora da barra. Na proa 070, para estar formando uma direita, 3566. O Zulu desse mantém a nível de voo 060. Nível 060, Lima, Kilo Zulu. Tá 3566, reautorizado, desse para nível de voo 050. Tá. Oxané 6315, agora o 060. Sim, Oxané 6315, desça para 3000 pés, ajuste na 012. 220 para 110, 55491. 55491, desça para nível de voo 070, redução para 2109. 070, redução 2109, 55491. Oceania 6315, chame final, frequência 120, decimal 8. 208, final para Oceania 6315. Obrigado, boa tarde. 416 e o controle em 119, decimal 35. Ok, até 3193, localizado 380 para o Galeão, UPWISC 50, até BDEV, após UPE November 857, seguro. UPE Zulu 16 até Gruf, UPE Zulu 14 até Barbacena. A subida da El Linda, depois Black, 54, ou melhor, BDEV. E o transporte 5416, controle 1935, até 3193. Correto, portão 09, chame pronto. Está pronto aqui no 09 para o pushback acionamento. 67, decolagem autorizada no 20 graus, 5 nós. Decolagem 5267. 941, chame antes da Juliette. Chamada antes da Juliette, 941. Gol no 600, condições de agilizar o táxi, confirme. Positivo, agiliza o 60. Ok, agiliza o táxi o máximo possível, ingresso pela Juliette, portão 06. Juliette 06, agilizando, gol no 600. Mike Fox Trot Oscar. Mike Fox Trot Oscar, posicione-se na saída do pátio 3 e aguarde para cruzar o pátio 1. Silvio, na saída aguardará. Ajustou no 0. Ajustou no 0, no 2. E vou ir na proa 090. O Lima Kilo Zulu fica limitado pela magnética 170 do NDB Salvador. Gente, esquerda 090, o limite desta proa é a magnética 170 do NDB, descendo para 3.000 com 1.012, o Lima, quilo Zulu. CP54, avião. Escuta, 4089. Pode prosseguir um pouco à frente? Afirmativo. 5267 aos 15, 19, 35, boa viagem. 17. Vitorinha Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor Caixa Pregos, reposte para IP. 2554 no avião. 3549 no avião, não prossigo. Atingiu 70, vai prosseguir na descida. Informe se quiser que vetora a gente para pousar na 17, a gente tem condições também. Confirma para o controle. 3549-1, se quiser nos dar um retorno para pousar na 17, o 5491 da 30 tem condições de pousar lá também. 9, ok? Ah, ok, sim, senhor. Estamos mantendo a posição e aguarda. O senhor informa quando estiver liberado? Sim, mas pode informar a equipe de som. Assim que o bandeirante passar, pode iniciar. Então informa aqui, equipe de som. Muito obrigado, tá 3193. Mike Fox. Mike Fox, é o Quebec ou Oscar? Sim, senhor. É o Oscar. Está agilizando aqui. Ok, ingresse, agilize, contorne o pátio 1, chame para... chame na Quebec. Parada Quebec, obrigado. Romeu. Visual, tá mantendo a linha do litoral, próximo ao aeroclube, 500 metros. Passa fora aqui, Lavadão. Tanto aí, 566, desça para 4.000 pés, redução para 2.00 nós. 4.000, 2.00 nós. Qual é o limite, é o localizador, cara? Controle, o 35267. Afirmo, tanto aí, 566. Então, entendeu, localizador, 3566, limite. Afirmativo. Passa fora aqui, Lavadeola. Controle, o 35267. Decimal 6. 491, número 70. Juliette 07, passou. 5728, prossegue atrás do azul, chame 186. 5267, na trip. Trip 5267, contato a zero decolagem, submantém a nível de voo 380 na saída da EL. 328, vento 170 graus, 7 nós, tem livre pouso, final zero. Livre pouso, confirma, vem. Livre pouso, pista 190, 170 graus, 7 nós. Livre pouso, 190, agora 328. Quilo Romeu Oscar espera da presente, com curva à esquerda, ok? Aguardando autorização para seguir final 97. 8001 aos 18, 1935, boa viagem. 1935, 8001. Ó, está autorizado o cruzamento até a Baeté. Cruzando a Baeté, da sua escuta até o Conde. Obrigado, boa tarde. Buenas. Web 6721, copia? 001, no contato radar, decolagem. Submantém, nível de voo 330, sai da PUCA. PUCA 330, então 8001. 35491, desça para 4.000 pés, ajuste na 092. 4.000 pés, 1012, 35491. 35491, na rede de velocidade para 2009, número 4 na aproximação. 5427, 19.35 controle, web 6721. Proteja apenas o nível, senhores. Posição G-Pit. Correto, chame pronto, portão 4. Chamará para Pituaçu, mantém espera, ok? Na linha litoral de Pituaçu. O reporte verificado de Itapuã, eu vou decolar um jatinho da pista 17, ok? Mantenha a espera em Itapuã. Ok, vai manter espera no farol de Itapuã, marque de Leque Romeu.